vidro enfiado no meu pé. A cada passo a dor aumenta, mais um corpo vão surgindo entre os olhos de Urano. Você disse que juntaria os meus pedaços, a metade lá para a luz, metade ia para o caldeirão. Mas agora eu sei de toda a verdade, eu quero um pouco de ouro de cada feira, mercadoria e tempestatuosa, aconchegante, as árvores perdidas entre ovos de Urano. Os ovos de Urano são tão lindos que nem os seus ovos que fizeram sorrir. Os ovos de Urano são tão lindos que nem os seus ovos que me ninaram pra dormir. Podemos fazer, querido? Agora o que podemos? Para de chorar. Eu nunca te troquei por um desentupidor. A espada molhada me abriu o olho. Eu deveria plantar o seu caroço no meu corpo. Mas agora eu sei de todas as verdades, eu quero um pouco do ouro de cada freira mercenário, cinzenta e carregada, as nuvens malditas sobre os ovos de Urano. Você, os colorizadores, ganharam seu presente. E cada diamante emergiu. Mas eu vou dizer adeus. Agora eu vou dizer adeus. Porque nessa estrada eu apaguei. Os ovos de Urano são tão lindos que nem os seus ovos que fizeram sorrir. Os ovos de Urano são tão lindos que nem os seus ovos que me ninaram. Os ovos de Urano são tão lindos que nem os seus ovos que fizeram sorrir. Os ovos de Urano são tão lindos que nem os seus ovos que me ninaram pra dormir.